Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. E para começar o nosso programa, eu recebo o Dr. Donizete de Lorenzo Ribeiro do Vale, eleito recentemente presidente da subseção da OAB aqui de Guaranésia para o triênio 2019-2021, eleição que aconteceu no último dia 24 de novembro. Dr. Donizete, seja mais uma vez muito bem-vindo ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, ouvintes dessa grande emissora, Pássaro da Ilha. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falarmos aí, né, hoje de um novo assunto que trata-se das matérias relacionadas às eleições da subseção da OAB aqui em Guaranésia. Hoje não vamos falar de política não, doutor Donizete? Vamos deixar um dia especial só para isso e eu virei para ele com muito prazer. Sim, a gente vai convidá-lo novamente então em breve para a gente falar da política aqui de Guaranésia. Doutor Donizete, então para a gente começar, até para o nosso ouvinte possa entender, a gente está falando para muita gente, para uma região grande, o que é a OAB? A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, vou dar uma ideia aqui da estrutura dela. Ela existe no sentido de agregar toda a classe dos advogados, né, nesse órgão, que é um órgão autônomo, tá? Não tem nada a ver com o governo, é independente. E, além de agregar os profissionais, não digo os bacharéis, mas aqueles que passaram pelo exame de ordem e foram aprovados no exame da OAB, agregando a essa classe, como também ser um órgão permanente de vigilância da sociedade, um elo de representação entre a advocacia e a sociedade brasileira. Tanto é que ao nível nacional, por exemplo, né, vocês, ouvintes, já certamente já viram posicionamentos importantes da ordem, seja na época das eleições diretas, seja na época no momento das alterações constitucionais, seja nas posições relacionadas aí ao Supremo Tribunal Federal, nas questões afetas aí a Lava Jato, enfim, a OAB sempre está presente também com relação aos interesses da cidadania. A OAB está sempre presente, né, nos principais momentos, né, da nossa história do Brasil. E a formação dela, Antônio Cláudio, ela tem alguns segmentos. Ela foi criada em 1930. Antes nós tínhamos aqui no Brasil o Instituto dos Advogados do Brasil. E antes ainda do que o Instituto, né, nós tínhamos aí, quando Dom Pedro aqui fundou os primeiros cursos jurídicos no Brasil, isso foi em 1827, que foram nas cidades de Olinda e São Paulo. Aí começou a existência dos interesses jurídicos, dos profissionais jurídicos, tendo os cursos de direito aqui também no Brasil. Antes estudava-se mais era em Coimbra, e depois com a criação, né, foram se agrupando, organizando o Instituto dos Advogados do Brasil, que depois foi sucedido pela OAB, criada em 1930, e hoje ela é regida pelo atual estatuto, que é a Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Além de termos também, o que rege também a matéria relacionada aos advogados, é o Código de Ética e Disciplina. Nosso código até é recente, foi alterado em 2015. Bem recente. Doutor Donizete, já que a Ordem dos Advogados do Brasil foi fundada lá na década de 30, por que demorou tanto para ela chegar em Guaranésia? Como é que é o processo para se ter uma subseção da OAB no caso de Guaranésia? No caso de Guaranésia, é a nossa subseção até jovem, a 176ª subseção da OAB do estado de Minas Gerais. E ela tem aí cerca, foi criada em 2010, 2011, que ela foi instalada, e para uma uma cidade ter também uma subseção, tem que cumprir alguns requisitos. Por exemplo, precisa ter no mínimo 15 advogados cadastrados inscritos nessa subseção, né? Quando nós iniciamos não tínhamos tantos advogados, apesar de ser recente, era 2010, fixados aqui, né? Passou a ter, daí a razão de através de um grupo formado por esses companheiros de chapa. Desde aquele momento, de 2010, 2011, nós nos mobilizamos para ter a subseção aqui em Guaranésia. E o que que essa subseção aqui em Guaranésia significa para os advogados e para a nossa comunidade, para a sociedade guaranesiana? Olha, essa subseção, ela tem um trabalho importante. Esse trabalho, além, para os advogados, além de agregar toda a categoria, toda a classe dos advogados, e na defesa dos seus interesses, das suas prerrogativas, né, daquilo que é justo promover em favor do advogado, ela também, né, na comunidade, ela vai atuar e cada vez se fortalecer como órgão de representação da comunidade de Guaranésia junto às autoridades constituídas, seja lá poder legislativo, executivo, judiciário e outras entidades, e outros órgãos, e outras autoridades. Hoje ela exerce essa função, nesses últimos 2011, né? 8 anos aí, 9 anos. Sim, ela está cada vez se fortalecendo mais, né? Nós tivemos aí um mandato, aliás, desde 2011 nós tivemos aí alguns, o primeiro mandato foi na presidência do Dr. Lucas Martins Filho, né? Depois eu fui eleito também como presidente da ordem por um triênio, e em seguida a doutora Maria do Carmo Ferreira, que está aí, né, há 2 mandatos, né, um mandato consecutivos, e agora é a minha eleição, minha e dos meus colegas de chapa. Daí, Antônio Cláudio, a nossa posição durante esses anos foi de cada vez conquistar um maior espaço para os advogados. Isso se constrói gradativamente. Parte importante já foi feita, né? Nós estamos aí com o mandato da doutora Maria do Carmo, que fez relevantes serviços também. Por exemplo, doutor Donizete, esses últimos 6 anos de mandato, né? Sim, mandato, eu vou falar, além de ter uma representação ativa na sociedade, em todos os eventos, né, que aconteceram ultimamente, o mandato da doutora Maria do Carmo, que a gente também acompanha, faz parte da diretoria, foi também no conforto profissional, mais aos profissionais do direito. Por exemplo, todo o mobiliário da sala dos advogados foi trocado mês passado. Todos são novos, tá? E além de um belo visual, também tem comodidade e praticidade. Nós também, né, foi trocado também recentemente, né, os computadores, todos os computadores, já existiam alguns, foram também substituídos e novos. Uma bela impressora também foi instalada, substituindo a anterior, né, com cópias de qualidade, o scanner mais rápido, enfim, toda a forma de produzir uma copiadora, nós temos aí de melhor proveito. Doutor Donizete, hoje qual seria a maior demanda aí dos advogados, já que a gente tem bastante advogados aqui em Guaranésia, são mais de 30, né, doutor Donizete? Qual é a principal demanda desses profissionais hoje? Olha, as demandas que... a demanda nós temos 2 sentidos, tem um sentido de ajustamento de ação, né? Mas eu sei que você está perguntando quais são as necessidades. Necessidades principais dos advogados, que a gente tem aumentado muito graças à Unifeg, né? Sim. Tem aumentado muito o número de advogados, não só em Guaranésia, mas em toda a região. Visto que em 2011, né, não tínhamos 15 em Guaranésia, né? Hoje são mais de 30. Tem hoje, sim, o quadro de inscritos na subseção são 34 advogados. Desses 34, então, nós temos assim, advogados residentes aqui e temos algumas inscrições suplementares. O advogado pode ter uma inscrição principal em uma comarca, né, em um estado, melhor dizendo, e ter a suplementar num outro estado. E é lógico que o maior número significativo são advogados que têm inscrição definitiva em Minas Gerais e suplementar. E alguns temos suplementar, alguém que reside no estado de São Paulo e também milita na advocacia. Aumenta aqui o número de advogados, aumenta as exigências também, né? O que esse pessoal exige da OAB hoje aqui em Guaranésia? Olha, nós temos aí algumas propostas. Quando eu falo nós, eu quero falar que é toda essa equipe que está trabalhando e que foi eleita. Essa equipe, né, como você já sabe, é composta, né, pela minha pessoa, que sou eu como presidente para esse próximo triênio, pela doutora Maria do Carmo, que continua sendo nosso braço direito, ocupando a partir desse próximo triênio a vice-presidência. Nós temos aí, como secretária, a doutora Giovana Mara Panissa Marques. Temos o secretário-geral, que é o doutor Antônio Carlos Magalhães, conhecido, né, de maneira carinhosa aqui por todos como Mané. Temos como tesoureiro o doutor Lucas Martins Filho. Então temos essa representação nessa diretoria que nós estamos iniciando. Lembrando que a nível estadual nós temos uma outra diretoria, que é composta pela chapa vencedora do doutor Raimundo Cândido Júnior. Tinham três chapas disputando a eleição. Três chapas. Vocês foram eleitos porque a proposta de vocês, os demais advogados, acharam que seria a melhor para Guaranésia. Qual foi a proposta? Atendeu as exigências deles, né, doutor Donizete? Não é bem, a colocação não seria dessa maneira. Certo. Nós temos na organização, na estrutura da UAB, três níveis. Nós temos o Conselho Federal, tem sede em Brasília. Temos os conselhos estaduais, seccionais, que tem sede nas capitais dos estados e no Distrito Federal. E temos as subseções, que são a representação em diversas comarcas. Não significa que todas as comarcas têm que ter subseção, mas tem em diversas comarcas espalhadas por todo o Brasil, né? Cada subseção faz parte de uma seccional estadual. As chapas que foram propostas a nível estadual foram encabeçadas pelo Dr. Raimundo Cândido Júnior, pelo Dr. Sérgio Murilo, que é atual presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, e pelo Dr. Sérgio Leonardo. As diferenças não foram grandes em número de votos entre os três, e muito menor ainda do primeiro colocado para o segundo, que foi apenas 111 votos. Então foi uma diferença ínfima. Aí sim, a nível estadual, né, a nível da seccional estadual, nós tivemos três chapas. Já a nível da nossa subseção, a nível de Guaranésia, foi apenas uma chapa. Então, apenas essa chapa vencedora, né, que teve o apoio aí dos colegas que puderam comparecer no dia da votação, e a votação foi unânime entre os que compareceram. O pessoal está acreditando então nessa chapa, né? Os demais advogados, e quais são as propostas, doutor Donizete? O que o senhor pretende fazer nesse triênio a partir de agora, o senhor e toda a equipe aí, com a Maria Helena que continua, Maria do Carmo que continua, secretário, tesoureiro? Muito bem. Eu relatei aí para você questões estruturais da UAB que foram feitas. Mas o que pretende essa nova diretoria? Eu vou citar algumas coisas que nós já traçamos, né? Nossa diretoria já traçou e pretendemos alcançar ao longo desse triênio. Olha, uma coisa importante, Antônio Cláudio, nós temos aí uma capacitação constante dos advogados. Você sabe, o direito é dinâmico e a cada dia nós temos a legislação se altera, se modifica, complementa ou é revogada, né? Temos então essas alterações. Para tanto que são cursos de capacitação para os advogados, nós temos condição de oferecer isso. Nós temos lá meios de apresentar por videoaulas essa capacitação. Nós podemos também oferecer, temos lembrado, de oferecer os cursos de especialização. Por exemplo, uma pós-graduação, oferecer de que maneira? Nós temos próximo a nós a Unifeg, né, que poderá ter seus cursos de pós-graduação, e temos também a Escola Superior de Advocacia, no caso online. Né? Então temos sistema físico, que pode acontecer no Unifeg, e online, junto à escola. Então, o advogado se aprimora, se especializa, seja na área do direito tributário, direito do trabalho, direito penal, direito civil, enfim, poderá escolher uma área, desde que seja ofertado tal curso. É, outra coisa também, nós temos aí, você falou agora um pouco dos advogados, dos recentes, nós temos aí uma advocacia jovem, e essa advocacia cada dia se renova. Nós temos um curso de direito aqui, próximo aqui, né, em Guaxupé. Em São José temos outro curso, né, da Unip. Então, nós temos aí cursos próximos que oferecem advogados, né? A cada ano formam-se mais alguns. Nós queremos também que de ofertar a esses jovens advogados a experiência dos advogados mais antigos, né? Colocar alguns nomes para que possam esclarecer dúvidas, ter a liberdade de chegar naquele advogado que nós vamos que se colocar à disposição para sugerir, orientar alguma coisa aos mais recentes. Outra coisa que a gente pretende também eu digo que não seria só mais a nível local, mas nós queremos criar mecanismos para que o Estado de Minas Gerais cumpra a obrigação de pagar os advogados nativos. Que é advogado nativo? São aqueles profissionais que são nomeados pelo juiz para atender as pessoas carentes. Nós deparamos, nós temos aqui em Guaranésia, Antônio Cláudio, a Defensoria Pública, a cargo do Dr. Jovair Marques Filho, que faz um excelente trabalho na Defensoria, responsável, ético, um brilhante profissional. E nós temos que fazer e quando ele está impossibilitado de agir, porque já atende uma das partes, cabe a nomeação de um outro advogado para atender outra parte. E o Estado não paga, Dr. Jovair? Pois é, o Estado, nós temos essa dificuldade, o advogado trabalha 1, 2 anos, 3 anos, não recebe, o juiz atribui determinado valor para receber, infelizmente não recebe. Precisa ajuizar alguma ação para, ao longo dos anos, ter expectativa de receber alguma coisa. Esse é um cenário muito triste que acontece. Você sabe, o advogado, os honorários do advocatismo é um crédito alimentar. Sim, você não sobrevive, tá? E passa por essas dificuldades do Estado não atender o pagamento. O Estado de Minas Gerais, que eu estou me referindo. Mas isso é recente ou é de longo tempo? Nós já temos isso já há algum tempo. Não é recente, não. Isso aí nós temos que demandar com o Estado. Já tivemos algumas tentativas de acordo a nível da OAB seccional, mas os acordos não são cumpridos, né, pelos governadores. Perfeito, doutor Donizete. Olha, o Leandro Cebolinha está desejando sucesso aqui para a nova diretoria da OAB. Parabéns, doutor Donizete. Abraços. Juninho Capoeira também. Parabéns, doutor Donizete. Sucesso no mandato. Parabéns, Juninho Capoeira. A Jandira Célia também está participando aqui, está agradecendo o senhor mais uma vez, né, pelo cargo como vereador. Doutor Donizete fez uma visita na casa dela para resolver um problema lá. Ela está te agradecendo aqui, viu, doutor Donizete? Obrigado. Vamos fazer uma paradinha, um intervalinho comercial, e a gente volta na sequência, batendo esse papo com o doutor Donizete de Lourenço Ribeiro do Vale, eleito no último dia 24 de novembro, presidente da subseção da OAB aqui de Guaranésia para o próximo triênio, os próximos 3 anos, 2019, 2020 e 2021. Quero agradecer também a presença aqui do jornalista Davi Franco, do jornal A Folha do Povo, lá de Monte Santo de Minas. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, com a sua participação pelo 991248325 ou 991994662. Estou conversando aqui com o Dr. Donizete de Lourenço Ribeiro do Vale, que foi eleito presidente da subseção da OAB aqui em Guaranésia no último dia 24 de novembro. E no bloco anterior, o Dr. Donizete falava aqui das propostas, né, dessa nova. Nova diretoria que assume a partir do dia 1º, doutor Donizete? Quanto que essa diretoria assume? Sim, a partir do dia 1º. Eu só queria, Antônio Cláudio, antes, ao iniciar esse bloco, né, trazer aqui meus agradecimentos às pessoas que nos cumprimentaram, a Jandira, uma pessoa aí formidável que nós conhecemos, né? Lidera o bairro aqui, né? Sempre vigilante nos interesses do município, do bairro onde ela mora. Aos colegas vereadores, né? Que nós trabalhamos junto aí na Câmara Municipal, o Juninho Capoeira, o Leandro Altieri até foi meu aluno aqui no curso de Direito, em Oxpé, né? E também em especial ao Davi, que também está aqui presente, uma pessoa também de grande responsabilidade, senso ético, comprometido com uma imprensa imparcial, limpa e correta, trazendo a verdade, sempre a verdade para os seus leitores. Como deve ser, né, doutor? Como deve ser, a imprensa é o quarto poder. Ela se faz respeitar à medida que ela faz um trabalho decente. A OAB tem esse poder e deveria ter, eu acho, de fiscalizar a imprensa também, doutor? Olha, Vicente? Exatamente. Vamos até usar aqui a subseção de Guaranésia. Vamos esquecer da Nacional, porque do Nacional eu sei que de vez em quando eles falam alguma coisa, tem algum pronunciamento. Mas aqui no caso de Guaranésia, tem esse dever? Sim, não só a imprensa, como qualquer outro local, se fosse um ato incorreto de um delegado, de uma autoridade qualquer, de um servidor público. Da Câmara dos Vereadores? Sim, a OAB tem competência para isso, lógico, respeitando as atribuições. Na Câmara, o vereador tem a liberdade de votar da forma que ele melhor entenda nos seus projetos. Mas a Câmara, mais uma vez, será vigilante para essas questões institucionais, né? O comprometimento que deve ter, né, os órgãos públicos, né, os seus servidores, servidor que serve ao povo, tem que ser a pessoa que tem a obrigação, o senso ético, né, de fazer o melhor dentro do seu trabalho, né? E nós temos que reconhecer os valores de quem faz, mas também temos que nortear ou alertar a população ou defender os interesses da sociedade à medida que for preciso, seja lá com a imprensa, seja lá com qualquer órgão que seja. Por isso, não só a nível estadual, como aqui também. A nível do municipal. Aqui também. Essa é uma das propostas dessa mesa diretora agora, tem mais esse trabalho, essa defesa da sociedade? Sim, o trabalho da defesa da sociedade, por exemplo, nós falamos outro dia, nós vamos aí promover campanhas de esclarecimento de direitos e cidadania para as pessoas, vamos participar, vamos estar em alguns pontos estratégicos, como as feiras livres, né? Em algum momento vamos aí, né, instalar estar presente para orientar alguma questão relacionada aos direitos de cidadania, né? Documentos, né? O que ela precisa para poder procurar o determinado direito, uma autoridade, um advogado, enfim, nós vamos também atuar dessa forma, trazer a população mais perto dos seus direitos. Nós temos também, Antônio Cláudio, entre outras ideias, promover a prática da advocacia pro bono. O que seria essa prática? Essa advocacia trata-se de um trabalho do voluntário, do advogado, que se propõe a auxiliar ou a representar ou a instruir uma entidade filantrópica ou uma ONG ou até mesmo uma pessoa física que necessite de determinada defesa. Então, nós vamos incentivar é um trabalho social, da função social do advogado, né? Seria essa chamada advocacia pro bono, que é permitida sem cobrança de honorários. Isso de maneira gratuita, então. Será incentivado. Você sabe aí, Antônio Cláudio, que o advogado tem uma função altamente responsável, né? Resguardada pela Constituição Federal, lá no artigo 133, né? O que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, e daí estaremos aí presente, né? seja na justiça, não há hierarquia, lembrando disso, entre juiz, promotor, advogado, todos devem ser tratados no mesmo plano, né, de respeito, cordialidade, cada um na sua função, mas é uma das missões do advogado, ele tem que se fazer por onde demonstrar o seu valor. Nós temos também a ideia de nas escolas também mostrar aí algumas questões relacionadas a essa cidadania. No interesse dos advogados, que você também perguntou, nós queremos firmar convênios com estabelecimentos comerciais, de serviço, né, com determinados descontos para agregar ainda mais a classe, beneficiá-la, né, porque é um bloco de compradores. Aqui em Maranésia... Um bloco importante de compradores, né, doutor Gianzetti? Sem dúvida. Nós temos também, vamos criar, eu disse que a diretoria é composta de 5, mas nós queremos que todos participem através de comissões temáticas. Por exemplo, a comissão relacionada ao esporte, né? Outro dia ainda falava com o Jorginho, né? Um advogado também, um jovem advogado, dinâmico também, e um trabalho brilhante também como advogado. Ele ainda falava com ele sobre cuidar aí de algum setor, né? Como a questão de esportes, né? E outros mais vão cuidar de cultura, de outras tarefas também. Estão todos muito prontos a colaborar em forma de equipe com essa diretoria que foi eleita. Teremos então 3 anos aí de muita atividade da OAB em Guaranésia, doutor Donizete. Se tudo isso for colocado em prática, a gente torce para que seja colocado, essa questão, por exemplo, de orientação da população, a gente vê que realmente a população precisa dessa orientação. Eu tenho os quadros aqui durante a semana, no Alô Bom Dia, onde o pessoal tira dúvidas sobre direitos previdenciários, direitos trabalhistas, e o que chega de perguntas aqui é impressionante, tem um volume muito grande de perguntas. Então a participação da OAB nessa questão vai ser fundamental para esclarecer, né? O próprio caso aqui de Guaranésia já tem esse trabalho de orientação, de encaminhamento, mas precisa de mais, né, doutor? Os trabalhos que tem até hoje, que são importantes, são os trabalhos, né, espontâneos dos advogados. Né? A OAB vai, a nossa subseção vai organizar para tanto. Nós temos aí uma questão que vai acontecer em breve, Antônio Cláudio, aqui em Guaranésia, que é a questão relacionada ao PJE, ao Processo Judicial Eletrônico. Guaranésia ainda está a caminho, a comarca de Guaranésia. Guaxupé já tem. Esse projeto judicial eletrônico, ele será implantado e tudo será feito por meio de informática. Vai agilizar, é uma forma de agilizar, é um processo, ele é muito mais ágil, dinâmico e precisa dos advogados se prepararem para isso. Eu mesmo sou um advogado com certo tempo de advocacia, hoje tenho quase, já temos 38 anos de advocacia, né? Iniciei em 1980. E tenho as minhas naturais dificuldades, né, em relação aos jovens advogados, que são muito mais experts na questão da tecnologia, né, dos processos eletrônicos. Mas vamos trazer treinamentos para tanto. Tanto essa questão do treinamento na área tecnológica, como também, o senhor disse aí, que é uma das propostas de trazer cursos, né? Porque o direito, como o senhor disse também, é muito dinâmico, e a gente tem aí mudanças na reforma trabalhista recentemente, agora tem essa proposta de reforma previdenciária. O advogado, cada dia mais, ele tem que estar atento a tudo que está, acompanhar essas mudanças, né, doutor Nuzetti? Isso é fundamental para o sucesso na carreira, né? Isso é fundamental. É sucesso na carreira, qualidade, é um trabalho eficiente e eficaz para o cliente, né? O advogado tem responsabilidade aquilo que faz, né? Um procedimento errôneo do advogado, ele tem que responder por perdas e danos, poderá, isso aí, ele tem que se primar para isso, né? Às vezes até ele está sujeito a qualquer tipo de processo, né? Seja na esfera administrativa, penal, civil, por isso que ele tem que fazer o melhor trabalho, sempre ressalto bem essa palavra, sempre com um comportamento ético e respeitoso, né? A ética demanda, né, obedecer aos princípios morais, né, ter aí um comprometimento com a justiça, com seus colegas, com as autoridades, de maneira respeitosa, né? E essa questão deve ser muito saliente, muito ressaltada. E para tanto, em contrapartida, cabe a nós a defesa das prerrogativas, dos direitos desses profissionais do direito. Né? Você sabe que os cursos de direito, eles formam bacharéis. Né? Ou eles não formam advogados. Não formam advogados, não formam juízes, não formam promotor, não formam delegados. E após a conclusão do curso de direito, os alunos irão fazer os exames da OAB, né? Aqueles que quiserem seguir a carreira aí jurídica. Aí o bicho pega, doutor Donizete, aí que é um grande entrave, né? Tem muita gente reclamando dessa prova da OAB, né, doutor? É, o exame da OAB realmente é um grande passo aí. Mas é aquele ditado, divide as crianças dos adultos. Exatamente, isso aí causa um grande incômodo para todos. Mas o exame, nós defendemos a existência do exame, ele seleciona aquelas pessoas mais capacitadas, e quem não é capacitado terá que correr atrás. Nós temos aí, aqui do lado, né? Eu tenho... faço parte também da equipe do DEFEG, do curso de Direito, sou professor lá, e nosso curso tem tido um bom resultado com relação ao nível nacional, na aprovação dos nossos alunos nos exames, no Exame Nacional da Ordem. Isso aí nos traz uma satisfação. Aliás, hoje em Guaranesa nós temos vários alunos aqui, formado, né? Que já estão formados, que estão com os escritórios de advocacia aqui, a doutora Jussara, mais recente, e outros colegas que nós estamos aí já colocando seus escritórios. Isso é muito bom, está renovando aí todo o quadro da advocacia em Guaranese. Doutor Nizete, causa uma certa preocupação também da gente ter um número muito grande de advogados formando aqui na nossa região, e talvez a gente não tenha tanto trabalho para todos eles, ou a gente tem? A gente tem trabalho para todos esses advogados que estão se formando. Não, a gente não está falando só de Guaranese, Guaxupé, Arceburgo, Monte Santo, Muzambinho, quer dizer, a região toda, né? Não só o sul de Minas, mas o leste paulista. Como é que ficam esses novos profissionais? O curso de direito, ele tem a vantagem de aquele que nele formou ter um leque de várias opções de trabalho. Tá? Para evitar justamente, isso evita o saturamento. Sim. Da advocacia, evita ou minora, né? Diminui. Por quê? E aquele que formou, ele poderá seguir qualquer carreira, como eu disse, juiz, promotor, procurador do município, procurador do INSS, procurador do Estado, da União, ele poderá ser um delegado, um defensor público, trabalhar no fórum, por exemplo, nas secretarias da vara, e nós temos vários instantes, nós temos o estadual e federal, né? Então ele poderá procurar uma carreira. E aqueles que optarem, o magistério também, né, por exemplo, e aqueles que optarem pela advocacia, né, tem que se preparar para conquistar sua fatia de mercado. Conquistar seu espaço. Né? Por enquanto, temos aí o nosso curso lá, o curso de direito também é muito procurado, né? Mas são várias cidades. O leque de passa aí de em torno de 100 quilômetros aí da região, são cursos, ou no caso do Unifeg, são alunos que procuram. Então espalha a nível dessa base regional. Doutor Donizete, 38 anos, né? 38 anos de advocacia já, né? 38 anos. Bastante tempo, né, doutor José? Mas mesmo assim, eu me lembro que da última vez que o senhor esteve aqui, o senhor tinha ido fazer, acho que uma pós-graduação ou um curso na Argentina, Buenos Aires, se eu não estou enganado. É verdade. Uma vez o doutor José esteve como vereador, né, da última vez. E agora, eu não sei se foi recentemente, mas eu vi, acho que nas redes sociais, o senhor também esteve em Coimbra, Portugal. Sim. É isso mesmo? Sim, é mês de outubro. Dois meses atrás. Então, quando eu estive na Argentina, eu fiz meu doutorado. Na Argentina, e agora, mês anterior, né, mês de outubro, nós fomos no Congresso Internacional em Coimbra, um congresso muito importante, Antônio Claudio, né, porque ele congrega vários países, estavam lá presentes, e eu e meus colegas, foram outros professores, né, professora Ana Cristina, coordenador do curso de Direito, professor Humberto Bersola, coordenador do curso, do Núcleo de Práticas Jurídicas, do curso de Direito do Unifeg, e eu estive presente, mas alunos, ex-alunos, enfim, nosso grupo era de 6 pessoas, e cada um teve a oportunidade de apresentar um trabalho. Meu trabalho, na Universidade de Coimbra, foi sobre as questões, os pontos foi uma reflexão sobre as indústrias têxteis no município de Goianésia, demonstrando os pontos positivos que elas têm, como emprego, renda, arrecadação de tributos. Goianésia é privilegiada em termos de emprego, né? Comparada a outras cidades da região. Comparada, né? E quem é responsável por essa grande empregabilidade é a indústria têxtil, né? Mas nós temos aí as pequenas indústrias, ou algumas indústrias que ainda não se adequaram a nível de do tratamento de suas águas, né? A nível de da poluição pela fumaça tóxica, e isso causa o que? Causa transtornos também para a população, principalmente quem mora perto. Você vê aqui no Córrego do Brito o mau cheiro que tem. Né? O pessoal reclama, eu tenho falado isso na Câmara Municipal como vereador também, né? E falando dessa questão relacionada ao mau cheiro, a criação de mosca, de insetos, o custo de água é pequeno, porque a água é extraída limpa por alguns e não é devolvida suja, tá? É uma água contaminada. Nós não temos mais uns peixes aí que tinham os lambari há muito tempo, já não existem. Então, meu trabalho foi voltado a isso. E essa semana ainda procurei o prefeito municipal, o prefeito Laércio Sintra, e expôs a ele, né, sobre uma colocação, uma suposta colocação que eu fiz para ele apreciar. A minha sugestão para minorar esse problema é que na doação dos novos terrenos ou na transmissão dos terrenos que o município irá fazer relacionado às pequenas empresas, às empresas, que ele deixe um quarteirão ou área que ela entender devida para a indústria têxtil, para que elas possam fazer uma ETE, uma estação de tratamento de efluentes, de maneira conjunta, porque uma estação é muito cara. Então, fazendo de maneira conjunta é uma forma de resolver e diminuir custos. Foi uma sugestão que eu fiz a ele. Tá? E também, já que elas vão ter que arcar com a questão relacionada à fumaça poluidora, né, que causa os transtornos de gripe, irritação da garganta, ardume nos olhos, né? Então, essas consequências têm que ser minoradas. As autoridades têm que enfrentar isso, tá? Têm que enfrentar esse problema. Nós não podemos pôr aí um tapete em cima disso, né? Seja lá o prefeito, seja os empresários, seja os vereadores, né? Seja o Ministério Público, seja a UAB, que tem também a questão ambiental para ela poder se voltar a isso, né? Então, nós temos que estar atentos a tudo isso. Eu acho que a gente vai precisar da OAB nessa questão, doutor. É verdade. Pode contar? Pode contar, com certeza. Com certeza. Doutor Donizete, 12 horas e 6 minutos, nosso tempo está esgotado. Queria agradecer demais a sua presença aqui no programa. Agradecer também ao Davi, que fez essa ponte aí para esse nosso bate-papo. E desejar sucesso nesse mandato. E conte com o Programa Expresso também, até para trazer esses advogados de Guaranés aqui e para dar esse espaço para a OAB falar dos seus trabalhos aqui sempre. Tá bom, doutor? Muito obrigado. Eu agradeço ao Antônio Cláudio, ao jornalista Davi, aqui presente, e que prima também aí pela qualidade do trabalho na imprensa, você na imprensa falada, ele na imprensa escrita, né? Então são pessoas, são profissionais que a gente respeita. E queria dizer que é muito saudável estar aqui hoje, porque hoje é um dia especial. Dia 8 de dezembro é o dia da justiça, tá? E eu queria, lembrei de Rui Barbosa para deixar uma frase aqui, onde ele diz o seguinte: que não há nada mais relevante para a vida social que a formação do sentimento de justiça. Nas palavras de Rui Barbosa. Por isso, Antônio Cláudio, à medida que as pessoas se sentem realizadas na justiça que procura, que a justiça não seja tão morosa como acontece, que nós procuremos os meios de solução de conflitos de maneira mais rápida, como existe agora as mediações, os juizados de conciliação e o SEJUSC, e que a gente procura meios mais rápidos para satisfazer a justiça, porque aquele brocardo jurídico que justiça tardia não é justiça, né? Então é isso que eu deixo para finalizar aqui esse agradável bate-papo com você e os nossos ouvintes, e colocando a nossa subseção à disposição de todos. Obrigado, um bom dia a todos. Eu que agradeço, doutor Donizete. Intervalo comercial, seguimos já com o Programa Expresso de hoje. Programa Expresso.